tento entender o porquê de sofrer por você, mas não encontro explicações do nascer ao viver ou morrer. E a decepção me fazem os mais belos refrões. Dias lembram reprises, amores interpretados por atrizes. Beijos são cicatrizes na alma, o aplauso da palma acalma o pranto com meu canto. Milagre sem santo traz paz aos infelizes. E feliz, como diz, foi Elis por um triz. Eu não quis pedir bis pra minha sorte. Sorriso de Miss dentro da boate Kiss. Eu falei, não me diz ironia, eu vivi minha morte. E aquela noite eu só queria não ter sido um Louis ML sofrido como um aborto. Respeito a morte enquanto estou vivo, porque sei que não terei como respeitar a vida depois que eu estiver morto. Eu tento entender o porquê de sofrer por você, mas não encontro explicações do nascer ao viver ou morrer. E a decepção me fazem os mais belos refrões. Eu tento entender o porquê de sofrer por você, mas não encontro explicações do nascer ao viver ou morrer. E a decepção me fazem os mais belos refrões. De repente passou na minha mente um sorriso inocente, sentado na frente do fogo ardente. O frio era quente, era um mar de gente preso sem corrente. Nesse mundo moderno, a paz veste terno. Me perdi em um oceano de sonhos. Eu fui Cristóvão Colombo do inferno. Porra, eu vi o Brasil chorando e Brasília sorrindo. Eu vi pessoas morrendo. Eu vi minha música gritando, me contestando pela ideologia que prego. Quando eu achei que ia ver um mundo melhor, não vi porra nenhuma, eu fiquei cego. Fruto de uma noite de sexo, drogas e rock and roll. No camarim daquele show eu entendi o verdadeiro motivo pelos quais cito frases tóxicas e pensamento radioativo. É que eu fui o único que nasceu morto e tô contando os dias pra morrer e ficar vivo. Eu tento entender o porquê de sofrer por você, mas não encontro explicações do nascer ao viver ou morrer. E a decepção me fazem os mais belos refrões. Eu tento entender o porquê de sofrer por você, mas não encontro explicações do nascer ao viver ou morrer. E a decepção me fazem os mais belos refrões.